Três compositores de cinema. Jerry Goldsmith. Eric Korngold. John Williams. Um programa de Marcelino Messias. Segunda parte. We'll be right back. Jerry Goldsmith nasceu a 10 de fevereiro de 1929, em Pasadena, Califórnia, crescendo em Los Angeles. Jerry Goldsmith era filho de Tessa e Morris Goldsmith. Tessa foi uma artista e Morris um engenheiro de estruturas. Jerry Goldsmith originalmente pretendia tornar-se um compositor de sala de concerto, mas logo percebeu que a raridade das encomendas para salas de concerto nunca iria satisfazer a sua fome para escrever música. Jerry Goldsmith começou a estudar piano com a idade de 6 anos e quando tinha 14 foi estudar composição, teoria e contraponto com Jacob Gimbel e Mario Castelnuovo Tedesco. Familiarizou-se com o lendário compositor Miklos Rosa e assistiu às suas aulas de composição musical para cinema na Universidade de Southern California. Goldsmith foi cativado em 1945 pela partitura do filme Spellbound, de Alfred Hitchcock, e a protagonista Ingrid Bergman. Smith recordou mais tarde como ele brincou sobre planear casar com Ingrid Bergman e ter uma carreira a escrever músicas para filmes, dizendo que um dos dois não foi uma má escolha. Em 1950, Goldsmith foi empregado como escriturário dactilógrafo no Departamento de Música da CBS. Lá, recebeu os seus primeiros trabalhos como compositor para programas de rádio ao vivo, tais como Romance e CBS Radio Workshop, progredindo para espetáculos de televisão ao vivo como Climax e Playhouse 90. Ficou na CBS até 1960, tendo já feito partituras da série de ficção científica The Twilight Zone. Em seguida, foi contratado pelos Review Studios para realizar partituras para séries de suspense e tensão, um trabalho apreciado que originou mais encomendas de televisão, entre as quais o tema principal da série Dr. Kildare. Goldsmith também escreveu o tema memorável e muitas partituras para episódios da série The Man from UNCLE. Thank you. sua primeira banda sonora para o cinema foi feita em 1957 para o pouco conhecido western Black Patch, realizado por Alan H. Miner. Em 1962, Goldsmith recebeu a sua primeira nomeação para o Oscar, pela sua partitura para o filme biográfico sobre Freud, intitulado Freud: The Secret Passion, e realizado por John Huston. Ao mesmo tempo, conheceu e familiarizou-se com o influente compositor Alfred Newman. Conhecendo os talentos de Goldsmith, influenciou a Universal para o contratar para fazer partitura para o Western com Kirk Douglas, Lonely Are the Brave, realizado por David Miller em 1963. Depois, Goldsmith estabeleceu-se como um compositor de contrato para a 20th Century Fox, rapidamente redefinindo a partitura para a banda sonora cinematográfica. Junto com seu amigo Alex North, Goldsmith destacou-se no panorama musical para o cinema e, no início da década de 1970, o compositor já havia escrito um número de partituras de referência que cimentou a sua posição e a sua reputação. Estes incluíam títulos como Lilies of the Field, realizado por Ralph Nelson em 1963, A Patch of Blue, realizado por Guy Green em 1965, The Sand Pebbles, realizado por Robert Wise em 1966, The Blue Max, realizado por John Guillermin em 1966, The Planet of the Apes, realizado por Franklin J. Schaffner em 1968, e Patton, realizado por Franklin J. Schaffner em 1970. Thank you. No começo dos anos 70, assinou contratos para o grande ecrã, para telefilmes e para séries de televisão. Para esta última, compôs música para séries como Key B7, The Waltons, Barnaby Jones, Police Story ou Hawkins. Para o cinema, destacamos Rio Lobo, realizado por Howard Hawks em 1971, Scrape from the Planet of the Apes, realizado por Don Taylor em 1971, Papillon, realizado por Franklin J. Schaffner em 1973, Chinatown, realizado por Roman Polanski em 1974, The Wind and the Lion, realizado por John Milius em 1975, Logan's Run, realizado por Michael Anderson em 1976, The Cassandra Crossing, realizado por George Pan Cosmatos em 1976, Coma, realizado por Michael Crichton em 1978, Capricorn One, realizado por Peter Hyams em 1978, The Boys from Brazil, realizado por Franklin J. Schaffner em 1978, ou Alien, realizado por Ridley Scott em 1979. Segunda metade da década de 70 trouxe-lhe o seu único Oscar com o filme The Omen, realizado por Richard Donner em 1976. Uma banda sonora fascinante, fundamental para a atmosfera e poder dramático do filme. O trabalho de Goldsmith provou ser uma revelação e permanece até hoje como um dos grandes momentos da música para cinema. Com uma dramática mistura de cores arrepiante e momentos de grande beleza, transmitindo o horror de uma família dilacerada por um mal invisível. Yeah. A década terminou com uma série de partituras muito populares do compositor The Swarm, realizado por Irving Allen em 1978. The Great Train Robbery, realizado por Michael Crichton em 1978, e o já referido clássico da ficção científica, Alien. Considerada por muitos como o seu melhor trabalho, é a banda sonora de Star Trek, The Motion Picture, realizado por Robert Wise em 1978, uma sequela para grande ecrã da série de televisão para a qual criou um novo tema. Thank you. Em 1995, Goldsmith compôs um novo tema para a série de ficção científica de televisão Star Trek Voyager. Curiosamente, a associação do compositor com Star Trek terá começado mais cedo. Em entrevista, Goldsmith revelou que tinha sido abordado por Gene Roddenberry na década de 60 para escrever o tema da série de TV original, mas devido aos seus compromissos não foi capaz de fazê-lo. No início da década de 80, Goldsmith fez uma pausa na sua agitada agenda de partituras, elaborando apenas duas. Entre elas, estava a que se destinava à minissérie de televisão intitulada Massada, para a qual o compositor escreveu as partituras das primeiras 4 horas e o tema principal, vindo com este trabalho a receber outro Emmy para o compositor. As restantes 4 horas foram de responsabilidade do seu amigo e colega, compositor Morton Stevens. Thank you. Goldsmith completou também a trilogia The Omen, com uma surpreendente inspiração no terceiro filme, The Final Conflict, realizado por Graham Baker em 1981. Muitos admitem ser superior à primeira banda sonora. A habilidade musical de Camaleão serviu bem Goldsmith ao longo da sua carreira. Em décadas anteriores trouxeram mudanças dramáticas no estilo e, nos anos 80, desenvolveu com novas dimensões e subtilezas o seu trabalho musical. Salientar First Blood, realizado por Ted Kotcheff em 1981, e os subsequentes Rambo First Blood Part 2, de 1985, e Rambo 3, de 1988. Jerry Goldsmith começou o milénio com uma nova colaboração com o realizador holandês Paul Verhoeven no verão de 2000 com o thriller de ficção científica Hollow Man, onde a amizade existente entre Goldsmith e o realizador originou uma partitura enorme e complexa. Seguro e experiente, Goldsmith continuou a ter encomendas, mas por esta altura a saúde do compositor impediu-o de trabalhar tanto como outrora. A música para o filme de desenho animado The Secret of Nim, realizado por Don Bluth em 1982. Recebeu aclamações por Under Fire, realizado por Roger Spottiswoode em 1981, Poltergeist, realizado por Toby Hooper em 1982 e produzido por Steven Spielberg, e pelo triunfo orquestral e eletrónico para o drama desportivo Hoosiers, realizado por David Hanspog, em 1986. nos anos 80, compôs para o género comédia e aventura, assinando contratos com Joe Dante, nos quais se inclui o sucesso de bilheteira Gremlins, de 1984, e sequela de 1990. Nesta década, acentua a utilização da música eletrónica, que começou na década de 60 com o filme Freud. Em 1985, o filme Runaway, de Michael Crichton, teve uma banda sonora integralmente eletrónica, seguindo-se-lhe uma partitura não utilizada para Alien Nation, realizado por Graham Baker em 1988, e Criminal Law, realizado por Martin Campbell em 1989. Na década de 90, Goldsmith finalmente fundiu orquestra com música eletrónica adequadamente e foi um dos poucos compositores mais idosos a cultivar a tecnologia sem trair o mundo tradicional de orquestra. A década começou para ele com Total Recall, realizado por Paul Verhoeven, salientando ainda, entre outros títulos, Russia House, realizado por Fred Chappisi, em 1990, Basic Instinct, realizado por Paul Verhoeven, em 1992, Air Force One, realizado por Andrew Marlow, em 1997, ou L.A. Confidential, realizado por Curtis Hanson, em 1997. As partituras finais foram para Timeline, realizado por Richard Donner, em 2003. Infelizmente, esta não foi utilizada devido a mudanças dramáticas na montagem final do filme. Donner tentou convencer Goldsmith a reescrever a partitura, mas o compositor foi incapaz de concretizar esse pedido. Por fim, a comédia de aventuras Looney Tunes Back in Action, realizada por Joey Dante, em 2003, outro grande amigo seu. Goldsmith faleceu a 21 de julho de 2004, pacificamente durante o sono, após uma longa batalha contra o cancro.

Este programa teve locução de Simão Loureiro e realização de Marcelino Messias.